estás tão triste e não consegue disfarçar. É grande a dor no seu peito e não encontra um jeito pra se controlar. É grande a aflição da alma, não tem ninguém pra te escutar. E todas as portas se fecharam, todos te deixaram triste a chorar. Não vê a luz de um novo dia no túnel desta solidão. Por muitos fostes esquecido e não tens um amigo que te estende a mão. Seu coração está turbado, sua alma está em perigo, mas sou seu verdadeiro amigo. Ouça o que eu lhe digo, filho, sou contigo. Eu faço a noite virar dia, acalmo este vendaval. Abro portas, derrubo muros, sou Deus que não mudo e não há outro igual. Neste caminho vou na frente, quebrando correntes, não tens que parar. Sou Deus que onde não há portas, eu abro uma porta passar. Eu sou o que sou, eu começo e termino. Pra matar gigantes eu uso menino. Sou Deus de Isaac, Jacó e Abraão, quebrando as cadeias, arrebento as prisões. Se pedes, recebe, se busca, encontra, pois sou Deus zeloso e fiel. A porta se abre, pois te dei a chave do reino dos céus. Eu faço a noite virar dia, acalmo este vendaval. Abro portas, derrubo muros, sou Deus que não mudo e não há outro igual. Neste caminho vou na frente, quebrando correntes, não tens que parar. Sou Deus que onde não há portas, eu abro uma porta pra você passar. Eu sou o que sou, eu faço e desfaço, quebrando cadeias eu tiro embaraço. Sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, quem teme o meu nome jamais deixo só. Se pedes, recebe, se busca, encontra, pois sou Deus zeloso e fiel. A porta se abre, pois te dei a chave do reino dos céus. A porta se abre, pois te dei a chave.